Tá babando, hein, negão aí? Cara, da vez passada eu tava tão assim que eu não prestei muito bem atenção a uma reação. Vamos ver se a gente tem que ficar com o saco. Ai, não. É um papo do meu cara. Ai, gente, eu me senti assim. Falei.